5-8 Oceané, solo aos 4-3, mantém a posição, taxa aí, Delta. Mantém, 2-5-8 vai ceder passagem ao 737 da Gol, que está agora na Alfa. Após vai segui-lo e prossegue até a posição 1-3 do Pátio 1, 13 Pátio 1. Gol 643, livre táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, gol 643. Desça para 2 mil pés na Pro de Dona, B3 do ajuste livre, LS X-Ray. Pro de Dona, 2 mil pés na Pro de Dona, B3, 2 mil pés. Aos 4-5, até a próxima decolagem, Michael Vike. Boa noite. Identifique chegada Mari, desça ao 050. Mari, 3226. 3226, chame torre no 9306. 9306, muito obrigado. Salvador San, 3226, 3 milhas pra cima. Boa noite, tráfego ao estado, vento 120 graus, no 0 mais, ajuste no 0, no 3, informe baixar cravado. Tomará 3226. Para baixar travado, tá? 3226. Gente, livre pouso, vento 120 graus, 0 mais, tá? 3226. Livre pouso, tá? 3226. Boa noite, 3520. Identifique chegada Mari, desça o 050. Desça o 050, vou na proa de Mari. Correção, vou na proa de Duna logo. E. Identifique. 050, na Duna. Não, 7 no 4, desça para 3 mil pés na proa de Duna. 3 mil pés no 4. São 3226, solo 53, táxi autorizado via Eco, Alfa e Juliette para o portão 7. Eco, Alfa e Juliette, portão 7, São 3226. destino 4, reduz para 209, é o número 2 ainda na aproximação. Reduzindo, destino 4. Para 2174. Pode sim, no 714, livre LS. O 3264 está estabilizado, visual com a pista. Informativo estabilizado, 3264. Ok, vai atentar aí uma milha do da cabeceira, à sua direita, fechou de verão, começou hoje. Eu não entendi, Nico, poderia repetir? A uma milha da cabeceira, à direita, o senhor vai atentar o parque de exposições onde está vendo o festival de verão, começou hoje. Ah, tá ok. Será observado, muito obrigado. Uma torre agora, obrigado. Até mais. Bom. Três, autorizado pouso, 120 graus, zona de aeronave. Autorizado pouso, só desce, 3264. Desça ao 050, chegada Mari, identifique. 050 Mari, 5899. No 714, rumo à mira do externo, chame torre 118-6, 12, tenha uma boa noite. Obrigado. Salvador, boa noite, voo no 714. 714, boa noite, continua a aproximação, guarda pista livre, 120 graus, 089, ajuste 1013. Guarda. 2264, solo aos 0201, táxi via Eco Alfa e Juliette, portão 9. Ok, Eco Alfa Juliette para posição 9, 3264. Obrigado pela dica. Livre pouso, pistão no 0, 120 graus, 08, mais. Vai na Praia de Duna, desça para 2000 pés, ajuste 1013. 5899, proa de Duna, para 2000 pés, confirme? 2000, 1013, 5899. Continuo 4, solo 03, táxi via Eco, Alfa, Índia, Juliette ou Índia, seu critério para o portão 1. Eco, Alfa, Índia, para o portão 1, 1714. Bom dia, 3170, identifique, chegada Mari, desça ao 050, me pro de TAP na presente. 050, confirma pronto? ITAP. posição, desça direto para 2.000 pés, 1.013 padrão é o ajuste, vou na prontidona. Posso entrar em contato com o pessoal e eles entram em contato com o médico. Posso solicitar o portão 3 para a gente? A senhora está passando mal aqui a bordo, dólar, 77 anos, a gente agradece. A gente tem suspeita de qual problema? O problema é de pressão alta, está passando mal aqui, a filha dela já está preocupada. Então, o médico, se possível, a gente agradece. Ok, gente. Um minuto para autorização. T520, torre, o nono 8316. Motor, muito boa noite, da 3520, estabilizado, baixar travando. 20, boa noite, tráfego avistado, checa trem, vento 120 graus, 10 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão 10, se puder confirmar o vento, por favor, na 3520. 120 com 10, 120 com 10. 120 com 10, eu sou 3520. Boa noite, 05, confirmando apenas o portão que se encontra, é o 03? É o 03, confirma. Ok, gente, já foi solicitado o apoio médico, está pronto para cópia? Pronto para cópia. Noite 05, Natal 370 aprovado, pesolou no 0 aerovia, decolo no 0, curva esquerda, subida PUCA, transição Zipar, controle 119 decimal 8, aciona 5031. Natal, acendo o Luna, zero aerovia, estou na PUCA com a esquerda, PUCA, transição de impacto, 198 é o controle, 5031 é o transponder, o Gol 805. Tempo pronto para acionamento, Gol 805. 5899, está livre LS X-Ray. Livre LS 5899. Solo aos 1-1, táxi via Eco Juliette, corrigindo, Eco Alfa Juliette para o portão 1-0. Eco Alfa Juliette, 1-0, 3-5-2-0. Valdo, 805, está no 3 para o 7-5. Autorizado, sem táxi, no 805.